pro trono? Ei, ei, ei, trono. Quem vai pro trono? Ei, ei, ei, trono. Quem vai pro trono? É! Pode vir e curtir, é sentar e usar. Vai lá! Todo mundo entra nesse trem e de fora não fica ninguém. Alasca, China, México, todo mundo vai sim, senhor. Trono, quem vai pro trono? É preciso relaxar, é sentar e viajar. Trono, quem vai pro trono? Não tem por que se apertar, se o troninho já sabe usar. Trono, quem vai pro trono? Hei, hei, hei, trono. Quem vai pro trono? Hei, hei, hei, trono. Quem vai pro trono? Hei, hei, hei, trono. Quem vai pro trono? Yeah! Vai pro trono ou não vai?